história de alguém que levava sua cruz pesada. Ia pela estrada, doíam seus ombros e este alguém se cansou. Então resolveu cortar um pedaço daquele madeiro. Num dado momento, com um instrumento, sua cruz cortou. A cruz ficou leve, porém de repente surgiu um abismo. E quem não cortou, usava a cruz como ponte e passava. Mas aquele alguém que cortou um pedaço importante da própria cruz, o pedaço faltava, o que tinha não dava, e ele não passou. Não corte um pedaço da cruz, uma cruz não se deve cortar, pois no abismo do monte ela serve de ponte pra você passar. Não corte um pedaço da cruz, uma cruz não se deve cortar, pois no abismo do monte ela serve de ponte pra você passar. A ilustração que canto na canção aqui simboliza todo aquele que pensa que pra ser feliz de uma cruz não precisa. Mas a Bíblia nos diz, quem quiser ser feliz e alcançar do outro lado o eterno endereço, que pague o preço, e o preço é a cruz. Na sua palavra nos disse Jesus, quem quiser me seguir, tome a sua cruz cada dia na vida e venha após mim. Jesus que é santo, eterno, entretanto sua cruz carregou. Carregue a sua, que a minha eu carrego, seguindo ao Senhor. Não corte um pedaço da cruz, uma cruz não se deve cortar, pois no abismo do monte ela serve de ponte pra você passar. Não corte um pedaço da cruz, uma cruz não se deve cortar, pois no abismo do monte ela serve de ponte pra você passar. Não corte um pedaço da cruz, uma cruz não se deve cortar, pois no abismo do monte ela serve de ponte pra você passar. Não corte um pedaço da cruz, uma cruz não se deve cortar, pois no abismo do monte ela serve de ponte pra você passar.